Efésios 6, capítulo 10. Na verdade, se tivesse que botar um título a esse texto, aí pega o fim do texto e já diz: a armadura de Deus, né? A armadura de Deus para combater o bom combate da fé. No capítulo 10 diz assim, do versículo 6, 10, diz que: quanto mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingido com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçai os pés com a preparação da verjame da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Essa carta aqui o apóstolo Paulo enviou para a igreja de Éfeso. Então é aquilo que ele quer falar com a gente também hoje. Deus tem essa palavra para nós, mas para isso é bom que a gente continue a orar. Vamos orar um pouco mais para continuar a falar aquilo que Deus quer. Senhor, obrigado porque a palavra, tua palavra já fala por si só, Deus. Mas nós somos vasos que devemos ser ungidos pelo Senhor. Deus, fala aos nossos corações essa noite, Deus. Nós não podemos, Pai, sair da forma que entramos, mas podemos sair cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, já habita em nós, Pai. Mas o avivamento é o Senhor que traz para nossas vidas, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor. Abre o nosso entendimento, Pai, para ouvir tudo aquilo que Tu tem para falar, Pai. Abençoa as vidas que aqui estão, Senhor. Porque toda hoste do mal vai ser caída por terra hoje, porque o Senhor já tem armadura para todos que estão aqui, Deus. Porque o poder do Senhor é maior do que toda hoste espiritual da maldade. Porque o Senhor é que nos dá vitória, Deus. Senhor, nos dá mais uma vez uma vitória, Pai, nesta noite, Deus. Cumpre a Tua palavra, Deus, nas nossas vidas, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, Pai. Penetra na alma e no espírito, Jesus. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora falar da armadura de Deus. É a primeira das armas espirituais que temos que saber. Contra os inimigos, nós estamos, se formos lutar com a nossa própria arma, a gente vai perder toda hora, né, irmãos? Mas o Senhor diz aqui agora para nós que nós devemos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Como é que pode ser feito isso? Se revestindo da armadura que Deus tem para cada um de nós. Arthur, o que você quer dizer com isso? Cada um de nós temos as lutas diárias. Cada um de nós aqui temos lutas, irmãos. Mas para vencer essas lutas, como é que nós devemos fazer? A palavra de Deus é clara e vai falar para nós mais uma vez como é que nós devemos nos colocar diante das batalhas. Quando Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso sobre a armadura de Deus, muito provavelmente ele tinha em mente a imagem de um soldado, né, irmãos? De um soldado armado, soldado romano. E nessa vestidura do soldado romano existia a couraça, a sandália, o escudo, a espada e o capacete. É disso que hoje nós vamos falar. Por quê? Porque temos que trajar a armadura de Deus. São três objetivos que nós vamos nos revestir hoje e que Deus vai falar conosco. O primeiro deles, qual é? A armadura de Deus é para quê? É para permanecermos fiéis contra as ciladas do inimigo. Essa é uma das primeiras coisas que nós vamos falar na mensagem desta noite. permanecendo firme contra ciladas do inimigo. É o primeiro objetivo que nós temos que falar nessa noite. O segundo dele é resistir no dia mal para no final dele permanecer mais uma vez firme. E o terceiro é batalhar e vencer o inimigo e as hostes espirituais da maldade. Como é que nós vamos fazer isso? Em Efésios 6,14, é claro aqui, né? Em Efésios 6,14 diz: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Qual é essa couraça da justiça? É o cinturão da verdade. É uma arma de defesa. A verdade é que é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é a nossa arma de defesa. A verdade é que nos justifica e nos defende para as acusações, né, irmãos? A verdade é a rocha onde podemos edificar a nossa vida. Quem constrói sua vida em mentira, mais cedo ou mais tarde, vai tê-la destruída. Mas se a gente constrói nossa vida na palavra de Deus, que é a verdade, nós só vamos ter vitória. E nada vai nos abater. O segundo é a couraça da justiça. Paulo continua falando sobre a couraça da justiça. Como é essa couraça? Para que serve? No tempo em que tinham as batalhas, dependiam de homens ou de recursos que apareciam no momento. Mas existiam alguns tipos de couraças diferentes. O que Paulo estava visualizando aqui provavelmente eram duas peças metálicas, uma para proteger as costas e outra para proteger a parte frontal do corpo. A couraça nada mais é do que o revestimento da justiça de Deus. Essa é a couraça, irmãos. É que nos reveste da justiça de Deus. Aqui no capítulo 15 diz: calçai também os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos sempre que estar com esse Evangelho afiado, irmãos. O que quer dizer que esse Evangelho da Paz? O que quer trazer hoje para nós? O Evangelho da Paz nada mais é do que a própria Palavra de Deus. Quando a gente está passando tribulação, qualquer coisa que acontece, a Palavra de Deus sempre vem em nossas vidas e traz algo que nos traz paz, irmãos. E é assim que a Palavra está dizendo aqui para a gente, que é para que a gente ande preparado sempre para esse Evangelho da Paz. Porque o mundo hoje não está fácil. Os dias são maus e a palavra de Deus é que nos traz toda essa cobertura. A couraça também trata da justiça de Deus. Os ataques diabólicos são diretos em nossa alma, em nosso espírito, em nosso coração. Com acusações, com traumas, com dúvidas, mas o Senhor, que é a verdade, Ele sempre vai nos livrar de todas essas coisas. Lembramos aqui que a couraça só protege quem está dentro dela. Então, se você não estiver dentro da couraça, com certeza você não vai ser protegido por Deus. A armadura de Deus, você tem que estar usando ela. Não podemos estar sem vigiar e orar e pondo em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo aqui para a gente nessa noite. Que a couraça de Deus, ela tem que estar sempre permanente com o cristão. A couraça nos protege e também nos dá vitórias e nos dá a possibilidade de vencer as batalhas. A Bíblia diz que Jesus seria nossa justiça. A couraça é o próprio Jesus, então Jesus é a nossa justiça. Ele não, com Ele nós não vamos sentir os ataques. Os problemas vão vir, as coisas vão vir contra a nossa vida, mas a gente vai estar preparado, porque Deus vai nos preparar contra esses ataques, através de toda a armadura que Deus tem para nossas vidas. Mas quem está em Jesus nunca é abalado, nunca acontece algo que vai entristecer, e não. A gente vai ter problemas, irmãos. Nós vamos ter momentos que vamos ficar tristes, mas se a gente tiver convicto e fé em Deus, todas as coisas vão contribuir para que a gente consiga vencer todas as nossas batalhas. Hoje Deus quer falar conosco também a respeito do calçado da preparação do Evangelho. Em Efésios 6,15, como eu havia dito, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Para que servem esses calçados, irmãos? Para proteger nossos pés. Os apóstolos que andavam com Jesus calçavam pés para sair ao campo a fim de pegar o Evangelho. É diferente conosco, não. a gente também tem que cumprir isso. A gente tem que sair para pregar o Evangelho, mas para isso acontecer, nós temos que estar com a preparação do Evangelho da Paz. A gente não pode sair de qualquer maneira. É isso que Deus quer também falar conosco. E assim, pregando a verdade, né? Quebrando cadeias, o Evangelho da Verdade, ele é a própria Palavra de Deus. Então a gente tem que se esforçar cada dia mais para buscar essa palavra, para vivê-la, não só ouvir, mas praticar. Porque a própria palavra diz, se não formos praticantes, não teremos o que Deus tem de maior valor para a gente, que é a salvação. O escudo da fé, no capítulo 6, 16, embraçando sempre o escudo da fé. Interessante que o escudo precisa ser manejado, ou seja, movimentado. É preciso treino, habilidade, conhecimento. Com a palavra de Deus, realmente tem que ser assim também. Nós temos que nos esforçar para ter isso em mãos, que muitas vezes vai ser tanto de defesa como ataque. Ela vai nos trazer essa resistência aos intentos malignos com essa verdade. É interessante que as setas e os dardos em formato maligno são lançados contra nós todo tempo, irmãos. Todo tempo é lançado algo contra nós, se a gente não tiver afiado para que esse escudo nos proteja. E a única arma é a fé. Não tem outra arma que nos proteja contra esse ataque que não seja a fé. Não podemos nos defender das armas do inimigo com nada mais do que a fé. Porque Jesus Cristo disse na própria palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa arma é muito importante que a gente põe em prática. Porque a fé, ela se torna inabalável quando há confiança em Deus. No Salmo 91, que é um salmo também de batalha espiritual, no versículo 5 diz: não terás medo do terror da noite, nem da seta que foi de dia. Davi tinha plena convicção de que os ataques do inimigo não lhe derrotariam, porque ele sabia usar o escudo da fé. Está claro aqui: não terás medo do terror da noite, nem da seta que foi de dia. Davi tinha convicção que o escudo dele era a fé. Então, ele ia para as batalhas, ele lutava, mas muitas passagens, se você chegar a ler 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver quantas batalhas Davi venceu em nome de Jesus, não no nome de Davi. A sua fé, muitas vezes, lhe fez forte. Ele foi forte na disposição de batalha. Por que aconteceu isso? Porque a fé dele estava fundamentada em Jesus. É a nossa fé tem que estar fundamentada em Jesus, irmãos. Porque, estando fundamentada em Jesus, nós vamos vencer todas as batalhas. Efésios 6,17 diz: tomai todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todos nós sabemos que o capacete serve para proteger a cabeça. E muitas vezes, irmãos, esse objetivo salva. Quantas pessoas não são salvas porque está com capacete? Para a gente também, ela salva, e salva todos os dias, irmãos. A palavra, ela salva e nos tira muitas coisas. As vestimentas que nós falamos aqui, todas elas são importantes, mas o capacete da salvação é um dos mais importantes. Por que isso? Porque ao vestirmos esse capacete da salvação que aqui diz, nós estamos assumindo a salvação em Jesus Cristo. Tomai todo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomando posse disso, nós temos convicção de que nossa salvação está garantida. A gente tomou posse da palavra da salvação. Não teremos dúvidas nenhuma disso. Ou seja, quem traz a salvação ao mundo é o próprio Jesus. um momento de se batalhar é extremamente importante que estejamos convictos de nossa salvação. Caso contrário, estaremos negando o nome de Jesus. O capacete da salvação em nossa cabeça nada mais é do que a total convicção do que Deus já tem em nossas vidas. A plena convicção da nossa fé. Um pouquinho depois, a gente vai falar agora sobre a espada do Espírito, no capítulo 6, 17, que diz assim: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, a segunda, né, parte, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, como se aprende a manejar uma espada, treinando com muito esforço e dedicação. Paulo alertou a Timóteo que o obreiro do Senhor precisa manejar a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. A palavra da verdade tem que ser sempre manuseada. Nós não podemos pegar a Bíblia, simplesmente chegar em casa e deixar ela no armário, em qualquer lugar que seja. Tem que ser manuseada. Porque esses dias mesmo tive uma experiência, rapaz. Chegando do trabalho, uma pessoa passou na rua e, muito transtornada, dizia que não tinha mais motivo de viver, que não sentia o desejo de continuar a viver. Mas que desespero é esse e tal? Parei, conversei com ele, falei algo para ele, eu senti que ele saiu mais confortável. Mas tem momentos, irmãos, que a gente tem que dar uma resposta na palavra. E às vezes vem algo assim rápido para nossas vidas, acontecem coisas rápidas assim. Você pode ajudar alguém a salvar até uma vida de fazer alguma bobagem, mas é uma arma fundamental. O Espírito de Deus é uma arma fundamental, é com um ataque qualquer que seja em nossas vidas, é preenchido por Deus. A espada do Espírito, como eu falei, é a própria palavra de Deus, portanto é uma arma de ataque fundamental. Não basta ter a Bíblia em casa, só trazemos para o culto, como eu já havia dito. Se voltarmos aqui para o cenário de Jesus, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, qual foi a palavra que ele usou? A palavra dele. Então o diabo logo em seguida dispersou, saiu. E Jesus continuou a sua caminhada. Então para a gente também, quando acontece algo em nossas vidas que é inoportuno, que não é bom, a gente tem que responder com a palavra. A Bíblia diz que conhecendo a verdade vos libertará. Se a gente conhece a verdade, se aprofunda na verdade, ela vai nos libertar cada dia. Porque a conversão é diária, todos os dias tem que se converter. Porque os dias são maus e a gente tem que ser a luz para esse mundo e o sal para essa terra. O Senhor disse que quando ele tirou os discípulos dele, ele separou os discípulos deles para que sejam sal e luz para o mundo. Se a gente dispõe, como o pastor sempre fala, tem aqui na entrada da igreja, Igreja Vida Nova, Igreja de Discípulos, a gente tem que cada dia mais cumprir essa verdade. Porque a verdade de ser um discípulo é renunciar muito, irmãos. É renunciar algo que às vezes custa até as nossas vidas. Porque os planos do Senhor são maiores para nós. O reino de Deus, o Senhor disse que é em primeiro lugar. E as demais coisas eles nos acrescentariam. Interessante que a palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra na alma e no espírito. Interessante que utilizá-la a favor da igreja de Cristo é importante, muito importante. A Igreja de Jesus Cristo são todos nós. Utilizá-la ela para viver é o mais importante. Porque a gente tem que sempre estar afiado nessa palavra. Precisamos dessa armadura para que a gente permaneça de pé. Cada um tem sua batalha, como eu havia dito. Temos nossa natureza pecaminosa, mas o Senhor, através do seu Espírito Santo, que vive em nós, se nós colocarmos esse Espírito Santo buscando a Deus cada dia, nós vamos ver o quanto o Espírito Santo vai estar agindo em nós, ao ponto de nós não sentirmos esse ataque aqui, que a palavra de Deus diz, essas flechas do inimigo nas nossas vidas, colocando tudo aquilo que Deus fala em prática, colocando todas essas coisas que foram ditas aqui para a batalha, que se trouxermos para o nosso contexto do dia a dia, é uma batalha que não para, irmãos. O inimigo está ao derredor para quem ele possa tragar. Ele está querendo tragar aqueles que estão na igreja também. Então a gente tem que colocar nossa fé em ação e batalhar no combate da fé, realizando a vontade de Deus. Mas para isso, a gente tem que pôr essas armas espirituais, essas armaduras. Não podemos deixar de lado essas armaduras, irmãos. Temos que colocar essa armadura em nós para que a gente vença o mal. E senão a gente vai ficar olhando coisas, visualizando uma coisa e outra, e a gente vai desanimando aos poucos. Mas Deus diz que se você fizer a vontade dele, todas as coisas contribuirão para o bem daqueles que amam Deus. Interessante que a passagem que Jesus pediu para que Jonas pregasse em Nínive, ele não quis pregar. E eu, um tempo, observando aquela passagem de Jonas, eu disse: as pessoas ficam muito preocupadas com o milagre que aconteceu ali. O milagre de Jonas ter sido jogado naquele barco. Mas é interessante que na palavra diz que foi jogada a sorte sobre alguns que estavam ali no barco, e caiu sobre Jonas que ele fosse jogado ao mar. Interessante que eu fui analisar aquele texto e eu vi o quanto Deus é misericordioso. Ele, na verdade, desobedeceu a ordem de Deus. Ele foi desobediente. Deus foi misericordioso pela sinceridade quando ele orou para salvar a vida dele. Mas para que acontecesse aquilo ali, houve primeiro a desobediência de Deus. Realmente um milagre Deus fez. Mas para que acontecesse aquele milagre, ele desobedeceu aquilo que Deus faz. Então, com nossas vidas é assim também. Às vezes a pessoa diz: não, eu só vou fazer se eu tiver uma bênção, se eu tiver uma voz bonita. Mas, irmãos, isso é bobagem, irmãos. Se Deus chamar você, cumpra a palavra de Deus, irmãos. O Senhor Jesus disse que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Se você ficar querendo ter uma voz bonita, você tem que procurar outro lugar. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que se humilha mais na presença dele. Aquele que diz assim: aqui eu sou o menor. Eu acho que muitos aqui que estão aqui não foram pessoas muito bem sucedidas naquilo que fizeram. A gente costuma dizer assim no mundo. Mas, irmãos, o mundo não tem nada para oferecer para a gente realmente. Mas a gente tem muita coisa para levar ao mundo, que é a palavra de Deus. Tem muitos que têm que ser resgatados e mudados, como nós fomos também. Eu costumo dizer que eu fui criado com minha avó, e quando eu completei 15 anos eu voltei a morar com meu pai. Minha avó, desde pequeno, me levava para a igreja, só que eu nunca me converti verdadeiramente. Ia para a igreja, ouvia as pregações, só que minha avó era aquela pessoa muito paciente, nunca desistia de mim. Eu, ali em Tapetinga, ia para carnaval, uma micareta que tinha lá na cidade, e minha avó ficava me esperando. Terminava a micareta, ela ficava ali me esperando. Eu dizia: Senhor, que amor é esse? Eu falava assim, sem ter aquela convicção da verdade ainda, sem ter uma própria convicção, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu parava, analisava, falei: que amor é esse? Não pode ser algo natural. Então, a igreja é assim, a gente não pode desistir fácil. Tem tanta gente para a gente pregar, tem tanta gente que está desviada, irmãos. A palavra de Deus diz: o filho pródigo está fora da casa do pai. Como é que foi aquela mensagem? Que revelação linda do Senhor. Quando o Senhor recebeu esse filho pródigo, irmãos, ele recebeu, o Senhor recebeu dando o melhor da sua veste, dando um calçado novo, uma veste nova. Você vê quanto Deus é maravilhoso. Ele não dispensa ninguém. Interessante que o filho que estava, na verdade, o filho pródigo, ele saiu de casa, pediu ao seu pai os bens que tinha, pegou esses bens e acabou com todos eles. Mas o pai estava de braço aberto para o receber. É lindo isso. Tinha que a igreja entender isso, irmãos. É lindo demais o que Deus faz. Mas interessante que o filho que já estava, que não era o filho pródigo, mas era o irmão desse pródigo que estava na sua casa, não entendeu como o pai recebeu ele. Aí ficou se perguntando: meu pai, você nunca fez uma festa para me receber, você nunca fez nada diferente para me receber. E esse filho pródigo que pegou todos os bens que você tinha, gastou todos eles, você recebe dessa maneira, você recebe com esse amor, faz uma festa. É porque Deus é assim, irmãos. Quando um só salva, quando Deus resgata um, é a alegria no céu. A própria palavra de Deus se diz. Então precisamos da armadura de Deus. Sem ela, não permaneceremos firmes. Não podemos pregar o evangelho da paz. Se a gente não colocar aquilo que Deus falou aqui, a gente não vai poder batalhar essa batalha. Porque no início do texto está escrito aqui que a batalha não é contra carne nem sangue, né? Revestindo toda a armadura de Deus. Por quê? Podemos ficarmos firmes. Porque nossa luta não é contra carne e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, irmãos. São caídos, são coisas que têm ocultas aí. Se não for na palavra de Deus, se não for na vontade de Deus, a gente não vai ganhar. Mas o Senhor hoje nos diz que a gente vestindo essa couraça, se a gente vestir aquilo que Ele está dizendo para nós aqui, a gente vai ter vitória. E que tanta vitória é essa que você acaba dizendo? Não só uma vez, duas, três, você disse isso aqui para que haveria vitória. Irmãos, vitórias nada mais é do que os cumprimentos da palavra de Deus na vida do cristão. A maior vitória é essa. Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor, não tem um iate, não tem uma casa. Sabe por quê? Porque se você ganhar um iate, se você ganhar um carro novo, deixa de você se acostuma, irmão. Mas a palavra de Deus, cada dia mais que a gente se aprofunda, que a gente procura viver essa palavra, mas os mistérios de Deus, Deus mostra pra gente. Que maravilha esse Deus, hein, irmão? Não tem algo melhor nas nossas vidas que a gente ter uma decisão com Ele. Quando você decide que sua vida vai ser mudada por Ele, todas as coisas contribuem para que você seja alguém de, não um sucesso para outras pessoas verem, mas alguém que vai mudar, que Deus vai mudar toda a história. Seus valores vão ser todos mudados. Sua vida não vai ser a mesma. Porque Jesus, quando Ele resgata alguém, Ele faz nova criatura. As coisas velhas vão passar, mas Deus vai te dar muita coisa nova. Quantas vezes a gente vê, irmãos, que pessoas se convertem e dizem assim: perdi tudo, irmão. E está numa alegria, rapaz, porque se converteu e perdeu tudo. Mas, rapaz, ninguém entende isso. O cara era rico, próspero, mas quando você vai analisar a prosperidade que ele tinha, foi toda construída de maneira errada, irmão. E quando Deus pega, quando você pede para Ele mudar, Ele muda mesmo. E é isso sim que Ele quer fazer com a igreja dEle. A igreja dEle tem que batalhar esse combate. Agora, não batalhar com nossas forças, irmão. No capítulo 18, versículo 6, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica. Isso é para todos os santos. Interessante que Deus disse que era para que todos nós orássemos e suplicássemos a Ele. O Senhor Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, para que a gente ore para Ele. Muitas dessas orações nossas não seriam entendidas, mas o Senhor Deus, com a sua infinita misericórdia, deixou o Espírito Santo para que Ele entenda todas as suas dores, irmãos. E essas dores eles vão reverter em coisas boas para a sua vida. Nem sempre tudo aquilo que a gente pede, Deus vai responder. Mas Deus vai fazer o seu propósito se cumprir em nossas vidas, se a gente abrir realmente o nosso coração para Ele. É interessante que o Senhor, quando a gente pede dinheiro, muitas vezes Ele não dá dinheiro não, Ele faz as coisas apertarem mais. Porque Ele quer que a gente peça sabedoria, irmãos, a Ele. Porque com você, com sabedoria de Deus, como Salomão, que foi um homem mais próspero, ele teve a humildade de pedir a Deus sabedoria, irmãos. O que falta para a gente, muitas vezes, é pedir sabedoria a Deus. Com a sabedoria de Deus, sabendo usar a armadura correta em toda a nossa história, nossa vida, a gente vai ter alcançado o melhor, que é a salvação em Jesus. O apóstolo Paulo, com essa carta, ele fez com que muitos entendessem que não adianta lutar com nossas armas. Põe a armadura para que você não se canse na batalha. Porque se você não colocar a armadura de Deus, você vai se cansar. Vai ficar tudo difícil para você. Mas quando você coloca essa armadura, todas as coisas vão dar certo. E Deus vai cumprindo e livrando você dos dardos inflamados do maligno. Cada dia é uma luta, mas a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. O choro pode durar uma noite, mas o Senhor diz o que para a gente? Que a alegria vem ao amanhecer. Eu tive uma experiência muito grande com Deus. Cheguei umas 7 horas para trabalhar e deu umas 9h30, 10 horas, e a loja muito parada, sem movimento algum. Eu disse: Senhor, dá uma palavra, porque hoje está difícil, meu Deus. Aí o Senhor me deu o Salmo 120. Salmo 120, quem quiser abrir aí. Desculpe, irmãos, é Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem na noite a lua. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Interessante que o mais me tocou foi essa primeira parte, que diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Sabe por que eu estava achando difícil, irmãos? Porque eu estava olhando com olhos naturais, irmãos. Se a gente elevar os nossos olhos para o monte, que é Jesus, Ele está muito acima de nossos problemas. Então a gente tem que procurar colocar nossa fé em ação. Depois disso eu vi o quanto Deus foi maravilhoso, o quanto as coisas mudaram. Em poucos minutos as coisas vieram, a resposta veio. Então Deus é assim. Quanto mais a gente busca a resposta na palavra dEle, mas a gente vai acontecendo coisas nas nossas vidas que não vai trazer tristeza, irmãos. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente às vezes pensa que aconteceu e nos deixou triste, mas depois, com o passar do tempo, que a gente começa a ler a palavra, a viver um pouco mais essa palavra, a gente para e agradece. Obrigado, Senhor, porque realmente eu não estava maduro para aquilo. Eu tenho que amadurecer no Senhor. Porque se a gente não buscar essa palavra, a gente vai ver quanto a gente não vai ser imitadores de Deus. Deus quer que nós sejamos imitadores de Deus. Ele quer nós como os filhos amados dele, irmãos. Então nós temos que andar em Cristo e se entregar a Ele como oferta viva e sacrifício, irmãos. Porque os dias são maus. As pessoas hoje deixam de entrar na igreja porque as pessoas estão chamando a glória para si, irmãos. E o Senhor ensinou a humildade, o amar. O Senhor deixou o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a si mesmo. Então a gente tem que cumprir essas verdades. Há tantas coisas boas que a palavra de Deus tem para nós. É só nós pegarmos esse capítulo 19 aqui que diz: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho. Coloque-se em prática, porque Deus diz aqui: e também por mim, para que me seja dado abrir da minha boca a palavra com intrepidez, para fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como ninguém cumpre fazendo. Pastor Tiago sempre fala isso. Se você tem pouco de Deus, aproveite e põe em prática aquele pouco que você tem de Deus. Porque esse pouco que você tem de Deus, você pode estar fazendo muito para outra pessoa. Você pode estar fazendo algo sobrenatural na vida de quem não tem nada, irmãos. Que a gente parta o pão e divida as bênçãos de Deus para com nossos irmãos. A gente se esforce para pregar essa palavra de Deus. Agora, para pregar, nós temos que colocar todas essas armas que o Senhor disse aqui nessa noite. Que o Senhor cumpra isso em nós. Que essa palavra, que a gente tenha mais tempo para degustar melhor essa palavra. Porque ela é uma palavra que diz que a armadura de Deus é a que nos traz vitória em todos os dias, em todas as batalhas. Vamos cantar um louvor. Vamos cantar um louvor para a gente finalizar. De pé?